agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. O programa que dá as suas horas de almoço traz sempre meia hora da pura alma portuguesa, da alma lusitana, da alma tão apaixonada que a nós nos diz respeito, a nós nos completa. Já sabe que este programa espera sempre pelos seus pedidos. Eu espero pelos seus pedidos em www.radioantinaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantinaweb@gmail.com. Duas portas de ligação para que você que está aí desse lado faça o seu pedido. Tinta a lagriminha ao canto do olho e o palpitar do coração. Vamos então à música, vamos ouvir as belas guitarras a tocar, os belos poemas que são cantados e as belas vozes tão bem trabalhadas que nos trazem tanto sentimento. Hoje, o Diga Lá ao Senhor Fado escolheu fazer outro programa de Fado de Coimbra. Já sabe que todas as semanas há pelo menos um programa de Fado de Coimbra. Vamos ficar com Luís Góis, Ave Maria, depois ficamos com António Bernardo, Rosas para Coimbra, e ficamos com Rosas Brancas. Três fados, três belos momentos. Aproveite aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, na Antena Web, para si, com todo o orgulho, sempre, sempre, em português. Onde me mil flores com espadas são bordadas, que mil espadas florestam em cada mão. Onde mil flores com espadas são bordadas, que mil espadas florestam em cada mão. Que mil espadas florestam, onde só penas são. Antes que amores feneçam, que mil flores desabrochem. E outras nenhumas não. E outras nenhumas desabrocha, que mil flores, outras nenhumas, onde amores fenecem, que mil flores florescem, onde só dor. Diga lá ao Senhor Fado. Basta a cruz. vamos prosseguindo neste programa em que a alma portuguesa lhe traz sempre mais um bocadinho de tudo aquilo que tem, de tudo aquilo que nos completa a todos nós que ouvimos, escutamos o fado e o sentimos. As guitarras vão tocando, os poemas vão sendo cantados e nós ficamos completamente maravilhados e inebriados com toda esta música, com a musicalidade que o fado tem para nos dar. Vamos ficar com Ondas do Mar, na voz de Fernando Rolim. Depois ficamos com Os Velhinhos, na voz de José Afonso. E para terminar a seleção de hoje, ficamos com O Que Me Prende à Vida. Três fados, três belos momentos. Aproveite aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado. Sempre, sempre, em português. Nasce a dor do ao Sr. Fado. Thank you. assim, chegamos então ao fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. O programa dedicado à alma de Coimbra, ao fado de Coimbra, aos estudantes e doutores que tão bem cantaram para nós. Espero que você, que está aí desse lado, tenha gostado. Eu conto com os seus pedidos aqui, já sabe, para o Diga Lá ao Senhor Fado, para que você sinta o seu coração palpitar e a lagrinha ao canto do olho surgir. www.radioantinaweb.info ou então em geral .radioantinaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que aguardam por pedidos teus, dedicatórias tuas. Venha para a linha da frente e faça desta rádio a sua rádio, deste programa o seu programa, da alma portuguesa sempre mais um pouco da sua alma. Vou-vos deixar com prece na voz de Adriano Correia de Oliveira e desejando assim uma boa tarde, eu me despeço e desejando-lhe um dia muito feliz, repleto de muito boas energias e de muito boas coisas. Um fim de semana muito alegre para si e já sabe que segunda-feira o Diga Lá ao Senhor Fado está de volta para lhe trazer sempre mais um pouco da alma portuguesa. Tenha um fim de semana muito feliz, um resto de dia muito agradável. Até segunda-feira. E fique com o Diga Lá ao Senhor Fado, que está a acabar, e fique com a Antena Web para si, com todo o orgulho, sempre, sempre em português. Até segunda-feira. Senhor, se eu não sei rezar, nem mesmo lá em pensamento, nem mesmo lá em pensamento, dai-me fé para eu te amar. Fé para eu te amar, aliviar meu tormento. Estou a dever à terra, e a terra está-me devendo, e a terra está-me devendo. A terra paga-me em vida, paga-me em vida e eu pago a terra morrendo.